criança. Mas eu já sabia que um dia iria me pedir perdão. Deixa pensar, deixa escutar que o coração me diz. Não vou mais errar, nem vou me enganar. Preciso ser feliz. Não vou dizer, nem sim, nem não e nem talvez. Só pra você sentir na pele o que me fez. Vai descobrir o que sofri, o que chorei. Talvez assim o tempo possa te mostrar. Mostrar.